principalmente feita pelo Metro, mas também tem outros produtores muito conhecidos. Por exemplo, o Honorable C-Note. Sim, um grande produtor. Um grande produtor. Sem dúvida. Sim. Este é um álbum que dá continuação ao álbum que saiu em 2018, que é Not All Heroes Wear Capes. Uhum. E é o segundo álbum de uma trilogia. A primeira música que vamos apresentar aqui vai ser Superhero. Yeah. Esta é uma música que tem o feature, Future, como a feature principal. Sim. O que é que tens a dizer sobre a música agora? Bem, desde já, Metro é um excelente produtor. Eu até diria que nunca falha. Às vezes ouvimos certas músicas e pensamos, fogo, quem me dera que esta música não fosse, que esta parte não fosse assim, que ele fizesse isto e aquilo. Eu que tenho algum background de, pronto, de coisas musicais e do género, eu reparo muito nessas coisas e que quase que estragam a música às vezes. Mas o Metro, raramente consigo ouvir a música e pensar, epá, não consigo, esta parte está-me a incomodar, ficava tão melhor se ele fizesse isto ou aquilo. Não. E esta primeira música, sem dúvida que é uma introdução excelente. Uhum. Sem dúvida. Pela atmosfera e pelo que fez com a voz do Future, que é uma pessoa, é um artista que eu não aprecio muito, porque está naquele género de mumble rapping, que é sempre é verdade, mesma coisa, sem alma, dizem sempre basicamente a mesma coisa, que é os haters e depois as meninas, depois o dinheiro, depois as drogas, é sempre a mesma coisa. Mas sim, na verdade o que saiu deste álbum foi uma música excelente, muito bem trabalhada. Uhum. E que para hip hop muitas das vezes nós não nos conseguimos ter uma relação com a música, porque nós não, na verdade não vivemos esse estilo de vida, não fazemos o mínimo ideia o que é viver essas experiências. Porém, pois é, nós já ouvimos hip hop mais pela, não sei se posso dizer vibe, mas acho que é isso, que é a sensação que nos dá quando ouvimos o hype, assim dizer em inglês. Sim. E esta música, sem dúvida, traz muito, muito disso. Sem dúvida. Provavelmente é uma das músicas mais hype do álbum todo. É. Um grande sucesso. Depois, Too Many Nights, que muda um bocado o tom do álbum, diria eu, com a feature de Don Toliver, que carrega a música, na verdade. Don Toliver é um bom artista que tem começado desde 2019 a ganhar muita fama. Uhum. E é um artista que não é como os outros. Ele consegue se diferenciar principalmente por causa da sua voz. Quem sim, ouvir músicas diferentes em que ele faça uma feature consegue reparar que consegue saber sempre que é o Don Toliver, porque só há uma pessoa que canta como ele. E ele, sem dúvida, tem voz para esta música. Esta música é muito boa. Mais uma vez, a produção é excelente, do outro mundo. Não tenho nenhuma crítica. É uma música, sim, 9 de 10, quase. E o flow dele também é muito interessante. É muito interessante. Se tu vires, ele faz um flow que eu quase nunca vi. E fica tão bem com o beat, na verdade. Ele canta muito bem também. Sim. E utiliza o autotune muito bem. Já agora, introduzindo o tema do autotune, não sei se já falaram sobre isso. Normalmente não. Mas, epá, as pessoas veem o autotune como se fosse uma coisa má. Mas no hip hop e no rap em geral, o autotune é uma ferramenta. E é mais do que uma ferramenta, até. É um instrumento. Sim. O instrumento principal numa banda de rock é uma guitarra, por exemplo, ou a bateria. No rap, o instrumento principal é a voz, e utilizar o autotune para criar estas melodias ajuda muito. É uma coisa essencial, sem dúvida. E ele sabe utilizar muito bem o autotune. E sem dúvida que a voz dele é excelente. Depois, a próxima música que vamos mostrar, a terceira música, é Umbrella, com o 21 Savage e o Young Nudy. Pensava que era da Rihanna. Sim, tem o mesmo título. Esta música vem depois de uma música bastante calma, quase nem é rap, na verdade, que é Raindrops, com o Travis Scott. Ironicamente. É verdade, é verdade. Na verdade, aqui já vamos falar. Umbrella é só uma música de o 21 a falar da sua vida, das meninas, de droga. É. É mais do normal. 90% rap, basicamente. Sim. Mas a coisa interessante do 21 é que ele é tão... Epá, ele leva-se tão a sério. E é tão engraçado, às vezes, ouvi-lo, tipo... é mesmo um guna. Mas é de uma maneira boa. É de uma maneira que nos faz sentir dentro do ambiente. E nos faz sentir, eu concordo. Curtir aquilo. E a forma como ele canta, com o seu sotaque, com um toque assim de um sotaque inglês. Sim, sim, sim, sim, sim. E depois é a melodia. E essa melodia, normalmente, a melodia vai de baixo para cima no rap. E aqui vai de cima para baixo, que é uma coisa, pá, num como é que se diz? Num estilo musical que é tão repetitivo, a diferença da melodia, quando uma melodia é diferente, é uma coisa já perdemada. É verdade. Vamos aqui para a última música, que é Niagara Falls. Uhum. Com o Travis Scott. E de novo o 21 Savage. 21. Acho que este também continua bastante no estilo assim mais meio psicadélico, calmo de alguma forma. Não sei se concordas. Sim, sim. Desta segunda parte. Epá, e é uma coisa muito interessante para acrescentar é que isto foi lançado em dezembro de 2022. Sim. E entre isso e o acidente do Astroworld do Travis Scott, não tivemos muita música do Travis Scott. E a que tivemos, honestamente, foi fraca. Foi sempre a mesma coisa. Talvez. Sim. Diz sempre a mesma coisa. Uhum. E o Travis Scott, sem dúvida, que é uma pessoa com muito potencial, e nesta música até fez justiça, não foi sempre a mesma coisa. É uma música diferente, tem o seu hype, dá-nos uma boa sensação quando a ouvimos, porque é importante acrescentar que normalmente quando o artista não põe a sua alma na música, nós conseguimos saber e parece tudo o mesmo, basicamente. Não há grande diferença nas músicas, quando uma feature, pronto, não dão grande importância e a música acaba por, olha, pronto, é uma música no álbum. Sim. Por causa até essa, acho que é um bocado da magia do Metro Boomin, que ele consegue juntar um monte de criadores extremamente bons e às vezes consegue-se mesmo ver que puxa o melhor deles. Sim, sim, sim. Como a do Travis Scott, ou quando ouvi aquela música pela primeira vez, fiquei muito impressionado, porque sinceramente às vezes nem me pareceu o Travis Scott, porque estava ali a fazer coisas que eu nunca ouvia fazer, com a melodia, com o pacing, muito, muito interessante. Epá, e depois de tantos anos sem música nova do Travis Scott, ouvir logo uma música ainda por cima de um produtor tão bom. Sim. E o Travis Scott a fazer justiça à música, porque há outra música de Travis Scott com o Metro. Sim, que já não é a mesma coisa, já é, pronto. Uhum. É sempre a dizer a mesma coisa, não interessa. Esta música é uma música que se guarda na playlist, assim como as outras músicas que falámos. E pronto, isto foi o álbum. Nós também não vamos aqui apresentar, que é a Creepin, que é uma música que foi muito, muito popular e também uma música excelente. não tanto de hip-hop. Não tão boa como estas aqui. Já mais medíocre. No sentido em que foi feita mais para a rádio. Sim, não tem, sim, sim. Não tem alma, diria eu. Não tem tanta alma. Certo, pá, certo. Escrita e assim também... à pressa, nota-se que não... E também não tem aquela CC de hip-hop. É muito mais para o pop do que para o hip-hop. Mas pronto, é um álbum excelente, na minha opinião. Eu daria um 7,5/10. Não sei qual é que é o teu rating, Norte. Um 7/10. Um 7/10. Muito obrigado por terem ouvido. Então, e agora ficam aqui com Superhero. Yeah, yeah, drinking dope, turn me to a superhero. Yeah, yeah, hit that pill, turn me to a superhero. Yeah, yeah, boom my 90s, turn me to a superhero. Yeah, Metro, yeah. Your Metro, don't trust you. I'm in that dope again, I'm in that flow again. Switch up the flow again, yeah, yeah. Fly down the parachute, gripping that pole again. I'm on that all again, yeah, yeah. Came in the cup, gotta get paid. King of the streets, young mage. Spreading of the crowd, take to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my b**** is a star. Get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in a car. Get graphic, put me in a car. I get your brand new roller tomorrow. I put that brand new roll on your arm. Ain't moving slow, but I'm still on R. Tennis braces and they came with the frost. Cuba links all the way up to your jaw. Step up the swag when I step on a bra. $2.50, ooh, that's the cheapest one. Stacking these oranges up like coupons. Told you from up again, upper echelon. I get the stacking up, I'm untouchable. I get to represent money multiple. I'm at the top of the charts, unapproachable. Bread by the loaf, turbo the motor. Tic-tac-toe, killing all the vultures. Selling their bows, do yogas. I deserve rewards, serving these boulders. 100 grand large, when I shop, that's a total. Fill up the garage, I'm a mogul. Ain't no facade, ain't no fugazi. I jump it off, I get paid. Drop top rust, I'm going crazy. I push off, smoking on haze. Not trying to floss, Cartier shades. Candy in the cup, gotta get paid. King in the streets, young nigga made. Spreading on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my b**** is a star. Get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in a gun. Get graphic, put me in a car. I get your brand new roller tomorrow. I put that brand new roll on your arm. Ain't moving slow, but I'm still on R. Tennis braces and they came with the frost. Cuba links all the way up to your jaw. Step up the swag when I step on a bra. Talk nice feeling, die you be a hero, but live long enough to see yourself become a villain. I'm a villain, I'm a villain, I'm a villain, I'm a villain. Soon as you up, these wanna bring you down. The weight of the world set on my shoulders, hold a crown. I ain't got a cape, so I can't save you now. Wanna hate you, rather see you drown. And the world keeps spinning like I'm the only one in it. Am I the only one? Why? I wanna see you under it. So who's really the villain? Hoje temos connosco o professor Carlos Carvalheira, diretor do nosso agrupamento. Boa noite, professor Carlos Carvalheira, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é um prazer tê-lo aqui neste programa. Muito boa noite, eu a que agradeço o convite desde já, e é para mim um gosto enorme poder estar aqui convosco, partilhar algumas ideias e responder às questões que me forem colocadas. O professor Carvalheira é de conhecimento de todos que já é diretor de um agrupamento há alguns anos, de um agrupamento muito grande, com muitos alunos e com muitos professores, desde o pré-escolar até o ensino secundário. Sabemos que não é tarefa fácil, principalmente nos últimos anos, com a Covid, no ano passado por causa da luta dos professores, que gerou muita instabilidade nas escolas, e porque sempre que falamos em educação, falamos num assunto frágil e polémico da nossa sociedade. Neste ano letivo, qual ou quais são os maiores desafios que enfrenta? Em primeiro lugar, naturalmente, e permitam-me, porque é a primeira vez que aqui estou desde o falecimento da colega Célia Lourenço, que, como todos sabem, foi a grande impulsionadora, dinamizadora deste clube, e, portanto, neste primeiro momento que aqui venho, desde esse seu falecimento, queria aqui, naturalmente, lançar-lhe um tributo de uma grande mulher, de uma grande profissional da educação, e é de facto com pena que ela nos deixou, e fica a sua memória de uma grande lutadora, de uma grande profissional e de principal impulsionadora desta atividade do Clube de Rádio da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Portanto, para ela o meu tributo. Assim como, naturalmente, associar-me a todos vós, alunos, professores, assistentes operacionais e técnicos do agrupamento, e uma palavra especial, naturalmente, para os ouvintes deste programa. Dar os parabéns também à professora Ana Mendonça, ao professor Basílio Torres e a todos os professores que semanalmente vão fazendo este programa, e a todos estes jovens que tenho aqui à minha frente, que é um orgulho imenso poder vir aqui e poder falar convosco. Esta é que é, digamos assim, esta que é a escola ativa, uma escola dinâmica, que se sai das suas paredes, dos seus muros, e vem para a comunidade e participa ativamente em várias outras atividades. E aqui está o exemplo vivo de um bom trabalho entre os alunos, entre os professores, de forma a se poderem integrar e passar para a comunidade, através deste meio que é a Rádio Boa Nova, todas as notícias, todas as atividades que vão sendo dinamizadas no agrupamento, na escola. A escola não é só escola secundária, tem todo um conjunto de, como disse a professora Ana Mendonça, desde o pré-escolar até o 12º ano, com os outros ex-agrupamentos e outras escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo. É um universo de 2.200 alunos, com cerca de 300 professores e muitos funcionários também. E este é o grande desafio que todos nós temos cada dia: melhorar o ensino, fazer com que os nossos jovens sintam felizes, sintam bem, sintam realizados e depois tenham sucesso. O exemplo que temos tido nestes últimos anos tem corrido bem, malgrado algumas adversidades que nos vão criando obstáculos no nosso caminho, mas com esforço, com solidariedade, com compreensão entre todos, temos tentado superar essas adversidades. A senhora professora falou, e bem, aí numa luta que os professores têm vindo a reivindicar ao longo destes anos. Eu estou solidário com essa luta, todos nós estamos solidários com essa luta, e queremos que possam finalmente, de uma vez por todas, atender a estas nossas reivindicações, no sentido de apaziguar, no sentido de criar alguma estabilidade na vida escolar, na nossa comunidade. É esse o meu grande desejo para este ano, que agora se inicia. Nós vamos ter eleições brevemente, e espero que os nossos novos governantes possam, de facto, atender estas reivindicações. Mas, essencialmente e principalmente, queremos que os nossos jovens se sintam bem, se revejam numa escola pública, dinâmica, ativa, com muita responsabilidade, porque é uma escola com qualidade, é uma escola com organização, é uma escola com disciplina. E este é o grande desafio nestas três premissas: com qualidade, com organização e com disciplina, onde todos nós nos possamos respeitar uns aos outros, respeitando naturalmente as nossas individualidades e sabendo desempenhar cada um o seu papel, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto assistente técnico, enquanto assistente operacional. Uma palavra naturalmente para todos os pais, que tenham confiança na escola, que tenham confiança na organização e no trabalho que é feito pela escola. É esse o grande desafio, e naturalmente também desejar a todos, porque estamos no início de um ano civil, desejar a todos um excelente 2024, com muita saúde, para todos os elementos desta grande comunidade que é o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta sobre a situação também da nossa escola. Como é de conhecimento de toda a gente, ou pelo menos deveria ser, a maioria das escolas neste ano letivo 2023-2024 arrancou sem professores para as demais disciplinas. E eu queria perguntar se isso também se verifica na nossa escola, ou se a situação está mais controlada, digamos assim. Matilde, agradecer naturalmente a pergunta e dizer que é uma pergunta extremamente pertinente e importante de responder. Eu, de momento, quero aqui dizer que, de facto, não tem havido problemas nesse setor, ou seja, não tem havido professores para suprir as necessidades que vão havendo. Sempre que há, de facto, um professor que falta, se é uma falta de longa duração, é substituído. Portanto, não é da responsabilidade da direção da escola a colocação dos professores. Os professores são colocados numa plataforma a nível nacional e até agora temos todos os horários ocupados. Nesta perspectiva, muitas das vezes não são logo colocados de imediato, porque, como sabem, não há professores profissionalizados para algumas áreas disciplinares. Eles vão sendo ocupados com professores que só têm habilitação própria. É por isso que muitas das vezes demora mais algum tempo, mas felizmente temos tido, na maior parte das vezes, os horários sempre ocupados e até agora não tem havido essa falta. No entanto, há algumas turmas que estão mais uma semana ou duas ou três sem professores, porque numa primeira fase não há professores profissionalizados para ocuparem esses lugares, mas depois têm vindo a ser ocupados com professores com habilitação própria. Portanto, é esta a realidade da nossa escola. Bom, agora faço-lhe uma questão. É já diretor da nossa escola, portanto, o cargo mais elevado há já muitos anos. Como é que é ter este cargo durante tanto tempo, sendo que certamente é necessário que se vai reinventando muito pelo caminho, que vai enfrentando muitas pessoas e muitas situações diferentes? Como é que é fazê-lo há tantos anos e, à partida, nunca ter tido a vontade, ou pelo menos nunca ter desistido? Vontade de desistir já me passou várias vezes pela cabeça, naturalmente. Desde 2005 que já exerço este cargo, já são muitos anos. No agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital faz precisamente 10 anos agora, em 2014. Tem que haver sempre uma força interior da nossa parte, no sentido de ir superando estas dificuldades e adversidades. Aquilo que me vai dando mais ânimo para poder continuar é poder querer ir ao encontro das expectativas dos nossos alunos e é verificar a evolução dos nossos alunos, fazer sempre o melhor por eles, que me vai dando força para poder continuar. Mas não só. Primeiro, também temos um grupo de docentes no agrupamento de escolas que me dá esse ânimo e essa força, e que me incentiva e que motiva a poder continuar. Naturalmente, com a direção que tenho, que me dá um apoio inexcedível, que tem feito sempre o melhor em conjugação com a nossa força, com a nossa atitude, com a nossa prática, em poder também contribuir de alguma forma para a melhoria do sucesso na nossa escola. Depois também um conjunto de funcionários e de assistentes operacionais e técnicos. Embora este cargo seja pessoal, nós não podemos olhar para o agrupamento para uma só pessoa, tem que se olhar para um todo. As coisas só funcionam quando um todo funciona, quando todos temos o mesmo espírito de colaboração, de entreajuda. Nós, nas minhas conversas, nos meus discursos, nas minhas entrevistas, eu digo sempre isto: eu, se calhar, sou a pessoa menos importante do agrupamento. O que é importante, em primeiro lugar, são os nossos alunos, são os nossos professores, são os nossos funcionários, são os pais dos nossos alunos, que com esse contributo, com essa ajuda, com essa compreensão, com essa tolerância também, fazem com que de facto o agrupamento seja um dos melhores agrupamentos do país e muito me honra. E digo isto porque temos alunos que quando terminam o 12º ano, 90% e muito dos alunos que terminam o 94%, 95%, 96% vão para o ensino universitário e vão naturalmente para um dos primeiros cursos, e isso orgulha-nos bastante de poder corresponder às expectativas dos nossos, desses alunos, da maioria dos nossos alunos, da quase totalidade dos nossos alunos. Mas a escola não é só para estes alunos que vão para o ensino universitário, é para aqueles alunos que também têm dificuldades, os alunos das necessidades especiais, no qual também temos uma unidade de apoio à deficiência, que muito nos orgulhamos do trabalho realizado nessa área. Também para os alunos que terminam o 9º ano e depois escolhem outras escolas, conseguimos que esses alunos pudessem terminar o 9º ano e depois poder ir para outras áreas. E incentivamos sempre todos a que haja uma continuidade dos seus estudos, que não fiquem pelo secundário, pelo final do secundário, pelo final do terceiro ciclo, que evoluam sempre. E portanto, têm sido essas as grandes motivações de podermos cada vez fazer mais e melhor, com muita humildade, com muita serenidade, e pensando sempre que nós não sabemos tudo, que estamos sempre a aprender diariamente. E só sabendo ouvindo, só sabendo, ajudando-nos mutuamente, é que podemos cada vez mais evoluir e fazer cada vez melhor. É isso, no fundo, a essência da nossa ação, aquilo que nos leva todos os dias a poder acordar de manhã e a tentar fazer melhor. Como é que perspectiva o futuro da educação em Portugal? Estaremos a caminhar para a decadência, no sentido em que a classe docente é cada vez mais envelhecida e não há nada que consiga atrair jovens a ingressar no ramo do ensino? Não, eu sou sempre uma pessoa otimista e acredito sempre de forma positiva em todas as fases. Viver é bonito, nossa vida é bonita, viver jovem ainda é bonito, como viver na idade. Como disseste aí bem, que a nossa classe, eu não digo envelhecida, está mais amadurecida. De forma mais bonita. Mais bonita. E, de facto, estamos mais maduros, estamos mais experientes. E é uma escola com muitos professores experientes. Mas também mais cansados. Mais cansada. Eu, de facto, compreendo a pergunta. Questiono-me sempre, naturalmente, o que é que vai ser o futuro. Nós estamos a formar os jovens que vão ser o futuro do amanhã. E a nossa preocupação é que eles tenham essa capacidade de serem criativos, capazes, inovadores, terem autonomia, pensarem pela sua própria cabeça, e isso é o que no fundo nós queremos. Nós não queremos formatar ninguém, nós queremos despertar na mente de cada jovem as suas capacidades inatas, a sua forma, a sua personalidade, a sua forma de ser, e que sejam, em primeiro lugar, que sejam jovens e homens e mulheres da manhã com respeito, que saibam respeitar a si próprios e também que saibam respeitar elementos, que saibam respeitar na sociedade, mas depois que também sejam criativos, inovadores, com conhecimento. E isso no fundo é aquilo que nós queremos. Preocupamos naturalmente com o que vai ser o futuro. Estamos sempre em constante evolução e numa capacidade de criar projetos, de criar inovação, de criar criatividade, até juntamente com os professores refletimos nesta capacidade dos próprios professores também serem diferentes na abordagem, no contexto pedagógico, naturalmente, dentro da sala de aula. Apostamos muito nas novas tecnologias, apostamos muito em fazer diferente, mas fazer diferente com qualidade. E é isso que nós queremos para o futuro, que possamos ir aos jovens e despertar-lhes neles o melhor que eles têm e fazer com que eles tenham essa capacidade de ser diferentes e de serem capazes com conhecimento. Só que aqui talvez a questão fosse como os professores se vão reformar, como é que podemos atrair os jovens para ingressarem no ramo do ensino, porque não há assim grandes pontos atrativos, porque lá está, sabemos de vários casos de professores que são colocados a milhares de quilómetros de casa e que não têm condições para viver, porque lá está, não foram colocados na sua área de residência e tiveram de se deslocar para exercerem a sua profissão. Aqui seria mais nesse sentido a pergunta, não no facto. Certo. Eu compreendo. Vamos lá ver. Nós temos sempre a expectativa e acreditando em dias melhores, que os nossos políticos percebam destas necessidades urgentes fazerem reformas de forma significativa a esse nível. Dizer-te também que a profissão de professor tem que ser encarada com... nós, para irmos professores, temos que gostar daquilo que fazemos. E eu tenho muita expectativa que estes nossos jovens, aqueles que têm, de facto, a apetência para serem professores, não desistam, levem o seu sonho até ao fim e possam ser capazes de fazer o melhor desempenho enquanto professores. Ser professor é uma vocação, não está ao alcance de qualquer pessoa, porque para ser professor temos que ter, primeiro, conhecimento científico, mas depois também temos que ter vocação para o desempenho do cargo. E é isso que eu digo a todos os jovens. Nós não vamos para uma determinada profissão, porque todas as profissões devem ser valorizadas. Uma não deve ser valorizada mais uma em detrimento de outra. O que é importante, importa, valorizam sempre muito o facto de irem para a medicina, de irem para a energia aeroespacial, que são aquelas que têm as médias mais altas. Nós até podemos ter alunos que vão para aqueles que têm as médias mais baixas. O importante é ter um melhor desempenho, é ser o melhor profissional em cada uma dessas áreas e ter vocação para o desempenho nessas áreas. Podemos ir, um aluno pode entrar para um curso qualquer, tenha uma média de 10,5, mas se for um ótimo aluno, com vocação e que desempenha de forma excelente, com brio e de forma nobre essa profissão, para mim é tão importante como um aluno que entra num curso de aeroespacial com 19,5. Portanto, o importante é sentir que os nossos jovens se sentem bem, são felizes e têm vocação para aquela área. E, portanto, espero que haja muitos nesta geração, que haja muitos professores, que haja muitos jovens que queiram ir para professor, tenham vocação, que se dediquem, como o exemplo que nós temos no agrupamento, com professores que se dedicam, que são altamente profissionais e dedicados. Mas que a reforma também venha um bocadinho mais cedo, não é? Porque realmente aos 67 anos nós já estamos um bocadinho envelhecidos. Certo. Claro que sim. Então, gostaria agora que falasse assim um pouco do seu percurso profissional, e se ainda tem saudades de dar aulas. Sim, tenho muitas saudades. Como sabem, eu nasci aqui, eu sou natural de Oliveira, do Arvedal, de Oliveira do Hospital. Depois tive o meu percurso aqui até o 11º ano na escola secundária, na altura não havia escola da Cordinha, vinhamos logo aqui para Oliveira, fiz a escola primária no Ervedal, depois fiz aqui em Oliveira o ciclo e até o 11º ano, depois fui fazer o 12º ano para a Dona Maria, para Coimbra, e entrei na escola do magistério primário, ou seja, na Escola Superior de Educação, que hoje é a Escola Superior de Educação. A escola do magistério primário formava educadores de infância e professores do primeiro ciclo. E, portanto, tirei o curso de professor do primeiro ciclo, e ainda exerci um ano como professor do primeiro ciclo. Depois estive a lecionar Educação Física e tirei a licenciatura na área de ensino de Educação Física, uma formação complementar, que me deu habilitações, que me deu a licenciatura para o ensino na área de Educação Física. Posteriormente, tirei o mestrado em formação de formadores e supervisão pedagógica na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia. É um mestrado que nos habilita para o cargo de diretor, ou seja, para podermos ser diretores. Não quer dizer que tenhamos obrigatoriamente que ter, mas é bom que tenhamos, ter este mestrado nesta área. Pronto, este foi o meu percurso de estudante, com todas as vicissitudes de um estudante. Também fui malandro, naturalmente, também fui cábula em alguns momentos, não gostava muito da área de matemática, gostava mais de letras, tinha mais facilidades no português, no francês, na altura tínhamos muito francês, na história, gostava muito de história, e aqui também o exemplo de alguns professores que nós tivemos na escola secundária. Também tive ótimos professores que me incentivaram muito e que me fizeram gostar dessa disciplina e de determinadas áreas. Fui um jovem normal, como todos os jovens, e que gosto de dar aulas. Eu gosto particularmente, gostava de dar aulas de Educação Física. Os diretores não podem, não é poder, eles poder podem, mas têm exclusividade, não têm turma. Muitas vezes sinto saudades, naturalmente, que eu gosto de conviver com todos vós. No entanto, o trabalho requer-me mais junto da secretária. Não tenho muita disponibilidade para andar a saltar, a correr, a dar cambalhotas. E, portanto, tenho que ficar mais junto da secretária, porque o trabalho é sempre muito, muito grande, como compreendem, com todo este universo. Mas fui um jovem perfeitamente normal, fiz o percurso, chumbei um ano no 8º ano, porque chumbava-se com duas disciplinas. Eu tive a matemática e a físico-química e, portanto, chumbei. Lá em casa não foi fácil, mas pronto, depois nunca mais tive o meu percurso normal, mas fui perfeitamente, fiz aquilo que queria, fui para aquilo que quis, para aquilo que tinha vocação. Os meus pais eram professores primários e, portanto, também esse gosto pelo ensino foi-me dado muito novo, e estou a fazer aquilo que quero, que gosto. Professor Carvalheira, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obviamente que nós estaríamos aqui muito mais tempo, porque é sempre um prazer conversar com o professor Carvalheira. É uma pessoa que transmite sempre muita calma, que tem valores muito importantes incutidos na sua pessoa, e portanto nós temos que agradecer não só por ter vindo ao nosso programa, mas por também estar à frente de um agrupamento tão grande como o nosso, e que faz com que, tal como disse, conjuntamente com os restantes elementos da direção, faz com que nós, professores, ainda nos consigamos sentir bem na escola e sentimos que temos sempre o apoio de um diretor, o que eu acho que é extremamente importante e que não acontece nas outras escolas. Portanto, muito obrigada pela sua presença. Sim, naturalmente eu a que agradeço, e portanto desejar as mais felicidades a este programa, aos professores. É sempre uma honra sentar-me aqui ao pé do professor Basílio, ao pé da professora Ana Mendonça, ao pé destes jovens todos. Dizer só duas ou três coisas finais. Em primeiro lugar, que o agrupamento tem vindo a receber cada vez mais alunos, alunos de outros países, e quem estiver a ouvir estes novos alunos, os pais destes novos alunos, nós temos um grande orgulho na vinda destes novos alunos, quer venham do Brasil, de Israel, eu sei lá, de vários outros países, que todas as semanas temos novas matrículas. Portanto, são bem-vindos e a escola tudo fará para o saber acolher e para o saber integrar, porque mais importante que saber acolher é sabê-los integrar e fazer deles a nova escola, a nova casa, para que assim seja. Também tivemos a boa notícia de foi-nos aprovado um centro tecnológico especializado na área das energias renováveis. Vamos ter um edifício totalmente reformulado, vamos ter uma intervenção no valor de 1.100.000 euros para colocar, para dotar nesse edifício os melhores equipamentos, não só no âmbito das energias renováveis, mas para todos os nossos alunos poderem experimentar e vivenciar o que de melhor temos nessas tecnologias e noutras, nomeadamente computadores, etc, etc. Mas, portanto, foi para nós um orgulho imenso. Vamos também, que vai ser uma novidade, vamos ter 4 desfibriladores no nosso agrupamento. E porque há bocado falaram no envelhecimento da classe, mas também um investimento muito forte, está na ordem do dia. Nós já demos esse primeiro passo, já fizemos a formação e vamos ter brevemente nas nossas escolas estes desfibriladores. E depois que dizer-vos que agradeço muito, estarei sempre disponível para poder aqui vir, e espero que todos se sintam bem, sejam felizes e tenham sucesso. E uma palavra especial para todos os pais, pais encarregados de educação, colaborem com a escola, tolerem, sejam tolerantes para com a escola e perdoem a escola quando terá alguma falha, mas todos nós falhamos. Somos humildes e queremos que os vossos filhos tenham o melhor percurso, tenham o melhor sucesso e sejam naturalmente felizes. Muito obrigado. Até obrigada, à próxima. Obrigada. Violence go together. Yeah. Bottega labels on my sweater. 21. Can't name a that made me sweater. Say what? Cold hearted, I'm a stepper. These bullets hot, jalapeno pepper. Give me more shooters, I need it. Give me more play, no, we greedy. We catching bodies, we fiending. They catching bodies, they dreaming. And I just caught a body with your she ain't seen me. Uh-huh. Send me a baby girl, ooh, she's a demon. Say she love the money, I say she fiending. Set up her on plotting and scheming. Slime ball. Rich as a damn, ain't broke like her. Sit in LA, send them shots at them. Cross the country, sending them hittles. Acting country, play with me. Stick right here, make some noise. Grip on that on the rock, can't avoid. They the grind and the text to that boy. We shook the crowd when we stepped on that boy. Different breed, different hitters, different killers. Block 23 and it come with a stumble. Switch on that, man, to whoop me a. Like I was a mum when I get done. leaving them prints on the block, leaving a stitch on they block. We left some ops on our block, deep turning the cops. They be making some when they partner drop. Damn. Wet on my umbrella, yeah. Clutching glizzies with the fellas, yeah. Chopper scene like it's a Della, yeah. Money, violence go together, yeah. Bottega labels on my sweater, 21. Can't name a that made me sweater. Say what? Cold hearted, I'm a stepper. These bullets hot, jalapeno pepper. Hot. Say it's up, they be hiding though. I can put it on, but I still got a stylist though. Oh, party in the hills, all the got a powder nose. Call them bent over on the counter hoes. Chain from the bottom, I done reached a lot of goals. Reach from my chain, you get a lot of hoes. Be it 4L, get them gone like adios. Knock your hood down, dominoes. 21. I ain't really friendly, ma. Clip full of hollows, I'ma bust them all. Send them up to God with a car. Only time I ran is from the fool law. Be it 4L, she wanna suck us all. I got too much cash for a mob. If she ain't my bitch, then I ain't raw. If she for the street, then I ain't raw. Wet on my umbrella, yeah. Clutching glizzies with the fellas, yeah. Chopper scene like it's a Della, yeah. Money, violence go together, yeah. Bottega labels on my sweater, 21. Can't name a that made me sweater. Say what? Cold hearted, I'm a stepper. 21. These bullets hot, jalapeno pepper. Hot. E agora passamos às nossas rubricas habituais. Ano novo, novo instrumento musical. No programa de hoje, a Ana Ribeiro vai falar sobre a harpa e a sua estrutura. Ó tocadora de harpa, se eu beijasse teu gesto, sem beijar as tuas mãos, e beijando, descesse pelos desvãos do sonho, até que enfim eu o encontrasse. Fernando Pessoa. Agora falar-vos-ei da harpa, como tinha anunciado. A harpa é um instrumento que é delicado e se toca normalmente em eventos mais casuais. Como é constituída a harpa? Com a sua estrutura e timbre únicos, é composta por 46 ou 47 cordas paralelas que produzem o som. Há ainda pedais situados na base do instrumento, o que permite variações nas notas tocadas. No próximo programa vou falar-vos de quem inventou a harpa. A Matilde propõe no programa de hoje a leitura do livro A Mais Breve História de Israel e da Palestina, de Michael Scott Bowman. É uma leitura obrigatória para a compreensão do presente conflito israelo-palestiniano, cuja história já vem de longe. Sento-me para escrever. Mas o que é que posso escrever? De que vale dizer pátria minha, minha gente, meu povo? Será que posso proteger a minha gente com palavras? Será que com palavras salvarei meu povo? Por acaso não é absolutamente ridículo sentar-me hoje para escrever? Fado a Tucano, do livro O Comando e a Terra. O livro de hoje não nos conta uma história fictícia, mas uma história bem real e que tanto nos assusta. Somos, todos os dias, confrontados com os acontecimentos do conflito israelo-palestiniano. Vemos a toda hora os números de mortes aumentar e somos perseguidos pela eventualidade do conflito escalar. A Mais Breve História de Israel e da Palestina é então o livro que apresento hoje. Um relato sucinto e acessível do conflito israelo-palestiniano desde as origens ao seu desenvolvimento no século XX, atualizado com os últimos acontecimentos no ano 2023. O conflito entre Israel e a Palestina continua a ser um dos confrontos mais amargos da história, com consequências globais profundas e duradouras. Neste livro, Michael Scott Bowman, um especialista de história do Médio Oriente, traça de forma sucinta e concreta o curso do conflito, das suas origens à atualidade. Cada capítulo providencia uma explicação lúcida das políticas implementadas e termina com testemunhos de palestinianos e israelitas cujas vidas foram assombradas pela violência contínua. Ao mesmo tempo que nos apresenta os pontos de vista dos antagonistas e demais intervenientes, Scott Bowman examina os principais acontecimentos, incluindo o papel dos britânicos após o fim da Primeira Guerra Mundial, o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 e a crescente ocupação de territórios, a resistência da palestiniana, os extremismos e os diversos planos de paz, e até os atuais confrontos, desencadeados pelos ataques de surpresa do Hamas a Israel em outubro de 2023, indo sempre ao cerne das questões. O resultado é uma análise histórica indispensável e uma exposição objetiva das razões pelas quais os esforços para alcançar a paz falham continuamente, com um imenso custo para ambos os lados, e o que será necessário para que por fim sejam bem-sucedidos. Para quem se importa com estes assuntos, aqui está um livro que nos poderá ajudar a perceber tudo o que esta guerra envolve. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! O melhor cinema do mundo é o tema do texto do Zé Ribeiro. Certamente estarão a pensar no melhor filme, mas o Zé vai falar-nos da maior tela de cinema do mundo. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre o melhor cinema do mundo. Se a escolha é por um filme IMAX, o tamanho maior é sempre a melhor. e o cinema IMAX de Sydney apresenta a maior tela IMAX do mundo, 35.7 metros de comprimento por 29.7 metros de altura. É a primeira posição entre os 10 melhores cinemas do mundo. Por utilizar o sistema IMAX 10 vezes maior do que os formatos convencional, por 35mm, o Cineful tem uma experiência visual única para organizar eventos visuais. O cinema misturou seu programa com documentários interessantes. É um dos maiores cinemas do mundo. Na política nacional, a Mafalda aborda a notícia do fim do IVA zero dos produtos alimentares básicos e suas repercussões no aumento dos preços. A arte de governar geralmente consiste em expoliar a maior quantidade possível de dinheiro de uma classe de cidadãos para transferir a outra. Voltaire. Há apenas uma maneira de matar o capitalismo. Com impostos, impostos e mais impostos. Karl Marx. Após quase 9 meses de isenção, o IVA voltou a ser cobrado, na passada sexta-feira, em 46 categorias de produtos alimentares, registando-se um aumento médio do cabaz de 5,37%, embora haja bens com subidas superiores à reposição do imposto, que chegam inclusive a 2 dígitos, de acordo com uma análise do quanto custa. Segundo o portal, que comparou os preços com os de 29 de dezembro, em concreto, o valor do cabaz subiu de 7,32 euros para 143,77 euros. Existem, porém, produtos que subiram acima do valor da reposição da taxa do IVA de 6%. Foi o caso do esparguete, portanto hoje vou ser bastante específica, que passou de 83 cêntimos para 91, portanto um aumento de 9,6%. Da manteiga, que também viu o preço aumentar de 2,07 para 2,22%. Ou até da courgette, que cresceu de 2,29 para 2,46. A campeã em termos de aumento percentual foi a dourada, que encareceu 27%, escalando de 4,99 por quilo para 6,34 por quilo, que descreve como, isto são tudo dados do quanto custa, que se descreve como o maior comparador de preços em Portugal. Dentro das subidas, destaca-se também o óleo alimentar, que subiu 12,92% e que foi um produto muito falado, sobretudo quando esta medida foi aplicada, sendo de ressalvar que era o único produto com um IVA diferente, correspondendo, aliás, à taxa máxima de 23%. Um cenário que muda por força do Orçamento do Estado para 2024, que coloca a taxa intermédia para o óleo de 13%. A transição do IVA zero para a taxa regular de 6% resultou num aumento imediato e significativo, mas é crucial observar como é que a economia vai reagir nos próximos meses. Os consumidores devem estar, obviamente, ainda mais atentos às mudanças nos preços, alerta o CEO e cofundador do Quanto Custa, Paulo Pimenta, citado num comunicado enviado às redações. À medida que os consumidores se adaptam a esta nova realidade de preços, claro, mais altos, resta esperar para ver como é que as autoridades e o mercado responderão a esta transição e, sobretudo, para avaliar se não existirão especulações, que é algo que a ASAI, por exemplo, também já está a tomar conta. Portanto, a subida de preços volta a afetar as carteiras dos portugueses e de uma maneira um tanto ou quanto agressiva, mas analisando a cena nacional parece ter sido um bom momento para terminar com uma medida que, apesar de tudo, chegou tarde ao território lusitano, mas que desaparece também do território agora há mais ou menos ao mesmo tempo que nos outros países. Este da Diana é uma reflexão sobre a importância da moda como espelho das transformações da mentalidade das sociedades. A moda é a alma exprimida. É mostrar quem somos, é uma fantástica forma de vida. A autora desta estrofe é Beatriz Torres. Olá, boa noite. Hoje iremos falar sobre tendências e transformações, a moda como reflexo social e político. A moda sempre foi um reflexo das mudanças sociais e políticas que ocorrem ao longo da história. Ela reflete as tendências, os valores e as ideias de uma determinada época. A moda está intrinsecamente ligada aos movimentos sociais, às mudanças de comportamento e às transformações políticas. Ao longo dos anos, vimos a moda adaptar-se e a evoluir em resposta a essas mudanças. Ela reflete o espírito de uma sociedade em constante transformação. Nos momentos de movimentos feministas, por exemplo, vemos o surgimento de peças mais livres, confortáveis e empoderadas. Já em períodos de conservadorismo, observamos a moda a tornar-se mais tradicional e comportada. Além disso, a moda também pode ser uma forma de manifestação política. Ela pode ser usada como uma ferramenta de expressão e protesto. Por meio das roupas, podemos transmitir mensagens políticas, como símbolos de resistência, solidariedade ou lutas por direitos. Portanto, a moda desempenha um papel significativo na representação das transformações sociais e políticas. Ela é um espelho da evolução da sociedade, refletindo as mudanças de pensamento, valores e ideias. Seja adaptando-se a novos estilos de vida, lutando pelos direitos ou manifestando-se contra injustiças. A moda é uma forma de contar histórias e expressar identidades em constante mudança. Na cena internacional, a Beatriz traz até nós a notícia do resgate de migrantes nas Ilhas Canárias. Este drama internacional continua a ocupar as páginas noticiosas de todo o mundo. Nos séculos passados, a Europa invadiu, achou e ocupou a África. Na atualidade, assistimos à inversão destes fenómenos. São as dinâmicas e a dialética da história. Cerca de 125 migrantes foram resgatados no dia 7 deste mês de três embarcações em águas próximas a Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura, tendo esta última ilha chegando ainda a outro barco com 55 pessoas a bordo, segundo dados provisórios. Segundo informaram a agência de notícias espanhola EFE, fontes estatais, o primeiro alerta foi dado às 3h15, quando o radar da Guardia Civil detectou uma embarcação a cerca de 24 km a sul de Gran Canaria. Acionado o Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, foram resgatados 15 migrantes. 20 minutos depois, foi localizada a nova embarcação, a 37 km a sul de Fuerteventura, tendo sido resgatados os 51 homens que se encontravam a bordo. Ainda no decurso desta operação, foi avistado um jovem de origem norte-africana à deriva num pneu de caminhão. Segundo explicaram à EFE, várias fontes das equipas de emergência, o jovem foi detectado a cerca de 16,5 km a sudeste da ilha de Fuerteventura e apresentava sintomas de hipotermia. Concluído o resgate, o jovem foi transportado para a terra juntamente com os ocupantes da embarcação localizada momentos antes. Aos serviços de emergência, o jovem contou que saiu com um amigo de Tarfaia, em Marrocos, no pneu de caminhão. O amigo acabou por morrer durante a noite de sábado, depois de terem percorrido cerca de 123 km para o oeste e andado à deriva vários dias. A última embarcação, que emitiu um alerta cerca das 15h20, foi localizada a cerca de 9 milhas da costa de Lanzarote, tendo sido resgatadas pelos meios de salvamento 54 pessoas de origem subsaariana e norte-africana que foram transportadas para a doca de Arrecife. Outras 55 pessoas seguiam a bordo de um barco que chegou pelos próprios meios à praia de Caletias, El Matorral, na ilha de Fuerteventura, tendo sido assistidas por uma equipa da Cruz Vermelha. As pessoas resgatadas no dia 7 deste mês juntam-se a outros 180 migrantes resgatados no sábado pelos meios de salvamento marítimo espanhóis. A Mafalda sugere uma curta viagem literária e cultural a Tondela, onde se realizará a primeira edição do Festival Montanha Literária. Gostaria de ler-vos aqui uma estrofe de um poema da autoria da poetisa Filipa Duarte. Tondela, minha cidade, sempre airosa e florida, onde encontrei amizade e um chão pleno de vida. A minha sugestão de visita hoje passa por Tondela, sendo que o município de Tondela vai organizar entre os dias 9 e 11 de fevereiro de 2024 a primeira edição do Festival Montanha Literária, um evento que pretende homenagear o Caramulo e que terá como pano de fundo obras literárias dedicadas às serras. Segundo as palavras do vice-presidente da Câmara de Tondela e vereador com os pelouros da Cultura e Educação, João Carlos Figueiredo, o Montanha Literária pretende diferenciar-se, sem estigmatizar, dos restantes festivais com géneros existentes no país, criando uma ideia inovadora. O festival vai estender-se por 3 dias. No primeiro, 9 de fevereiro, decorrerão oficinas de escrita nas 4 escolas do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico do Conselho, destinada aos alunos do Conselho, obviamente. A partir dos clássicos revisitados, a comunidade escolar vai construir textos, aliás, a incluir num livro digital a lançar posteriormente. Já nos restantes 2 dias, 10 e 11, que coincidem com o fim de semana, os trabalhos terão lugar no Caramulo, onde estarão 2 escritores convidados que deixarão a sua reflexão literária sobre o Caramulo. Alunos e escritores escreverão e pensarão a montanha, criando uma linha de pensamento própria e única que reúne os clássicos da literatura mundial e textos inéditos sobre o território, deixando um legado único que se pretende que seja vinculado e enriquecido ano após ano. Portanto, aqui está Tondela com uma iniciativa vanguardista e diferente daquilo que costumamos ver. Portanto, divirta-se e celebre os livros aqui bem perto de nós. Boa viagem! Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, João Mário, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça e aos convidados especiais, professor Carlos Cavalheira e Eduardo Vieira. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.